250, bruta de raça, ela não anda, ela desfila. Quem fala é DJ André Zanella e você está ouvindo F250 Bruta de Raça.